crime ser pseudo-sensoristas da democracia, desta democracia aqui na Assembleia Municipal, porque não queriam, nem querem, que eu esclareça os seus presidentes das juntas de freguesia, nem os seus deputados, nem a comunicação social, nem o público. Não queria que eu esclarecesse, porque aos 5 minutos não teria possibilidades, como vocês perceberão, para esclarecer todas as dúvidas que foram aqui colocadas ao Presidente da Câmara. E também é uma coisa que é nítida. Nós poderíamos comparar isto quem fala a verdade. E bastaria de vos fazer um pequeno exercício. Bastaria irmos aqui ao outro lado, o outro mandato, eu gostava de saber se alguma vez tinha sido limitado pelo Sr. Presidente da Assembleia para não falar mais de 5 minutos. Mas hoje vimos aqui a censura em plena tentativa de imposição da censura na plena Assembleia ao Sr. Presidente da Câmara. E eu fico aqui claro com a Maia, eu não faço parte desta Assembleia Municipal. Eu presto contas a esta Assembleia Municipal, que é uma coisa completamente diferente. Não fui eu que fiz o regulamento, não fui eu que fiz o regimento. Quem fez o regimento foram os seus deputados que o aprovaram pelas suas maiorias. Não fui eu, e por isso quero que isto fique claro.